Graça e paz, amados, como nós combinamos, entramos agora em mais um livro da Bíblia, o livro de Gálatas, o livro do apóstolo Paulo, e nós vamos gastar aí umas 10 ministrações sobre o livro de Gálatas. Embora esse não seja o número de capítulos, nós temos menos capítulos, mas eu pretendo dar algumas informações a mais para que você, como eu, conheça mais sobre o contexto, cresça com essas informações e utilize essas informações para a sua experiência cristã. Muito bem, vamos para Gálatas capítulo 1, depois faremos algumas notas e eu hoje já começo a lhe dar algumas informações suplementares. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 1, versículo 1. A saudação do apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão em minha companhia, para as igrejas da Galácia. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Só há um evangelho, é o subtítulo, claro que colocado nesta Bíblia, a partir do versículo 6, a Bíblia BKJA. Estou chocado de que estejais vós vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir em outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o Evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um Evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais. Qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Caros irmãos, quero que saibais que o Evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não o recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação, pois já ouvistes como fora o meu procedimento no judaísmo. Como persegui violentamente a Igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e agia com extremo zelo em relação a tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado revelar o seu filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Passados 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo quanto vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa da minha parte. Em seguida, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e até então não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Eles apenas haviam ouvido a notícia: aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Irmãos, glória a Deus. Pela leitura da Santa Palavra do Senhor, capítulo 1 de Gálatas. Nós vamos imediatamente para o segundo bloco, que são as notas feitas pela Bíblia King James, para depois eu poder colocar uma sinopse de informações que colhi de vários comentários da Mundo Cristão, um comentário da editora Mundo Cristão, da Vida Nova, um comentário da Igreja Católica, um comentário da Igreja Batista, e então procurei fazer um resumo para ajudá-lo, ajudá-la a compreender mais o contexto desse pastoreio de Paulo em Gálatas. O primeiro versículo que nós lemos: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo, aqui, irmãos, está defendendo a sua convocação apostólica, seu chamado apostólico, especialmente contra os judaizantes, que, na verdade, eu já antecipo para vocês, abro um parêntese aqui, não está na nota da BKJA, é o grande problema da carta. São três problemas que eu destaquei como grandes problemas que Paulo enfrentou com os Gálatas, mas é um dos grandes problemas da carta, ou seja, da igreja na Galácia. Então, especialmente contra os judaizantes que questionavam o seu chamado ministerial como missionário e mensageiro de Cristo, devido ao fato dele não pertencer ao primeiro grupo apostólico que caminhou com Jesus pelas terras da Palestina. Por isso, fazia questão de apresentar suas credenciais, chamado por Cristo para ser embaixador em missões evangelísticas. A ressurreição de Jesus é a afirmação mais importante da fé cristã. E como Paulo havia visto o Cristo ressurreto e recebido dele a delegação missionária e o poder espiritual para ministrar, ele tinha as qualificações necessárias para exercer o apostolado. Aí nós temos uma série de textos. A nota número 2 está no versículo 2: e todos os irmãos que estão em minha companhia. Assim como Jesus, irmãos e irmãs, fez discípulos, Paulo também fez discípulos, e o rebanho, parte do rebanho que o assessorava, que o acompanhava. Então, os irmãos que estavam junto com ele saúdam as igrejas da galáxia. A nota número 2 diz assim: essa era uma carta circular dirigida a várias igrejas para a instrução e edificação do povo de Deus. Paulo se refere aqui à província romana da Galácia, região ao sul da Ásia Menor, incluindo as igrejas de Antioquia, Listra, Derbe, lugares que percorreu em sua primeira viagem missionária, Atos capítulo 13, versículo 14, Atos capítulo 14, versículo 23. A terceira nota destacada pela Bíblia está no versículo 5: aqui a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo reafirma o cerne do Evangelho, a morte expiatória de Cristo em nosso lugar, cujo poder nos tira das garras desse sistema mundial corrupto e corruptor, e nos posiciona no reino de Deus, como diz Colossenses 1:13, 1 Pedro 2:24. O atual período da história mundial é marcado pela iniquidade, ao contrário da era do porvir, o momento mais importante da era messiânica, que em breve chegará, irmãos e irmãs, de forma repentina. Aleluia! Estamos aguardando esse dia. Maranata, vem Senhor Jesus. A nota de número 4, em destaque pela BKJA, está no versículo 10. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E aqui a palavra, nós vamos ver na nota, a nota fala isso. Mas esse servo aqui é escravo, não seria escravo de Jesus Cristo. Se simplesmente preferisse agradar a sua família, mestres e amigos, Paulo não teria pago um preço tão alto por abandonar as amarras da tradição judaica e rabínica em função da liberdade em Cristo, lembrando os irmãos e irmãs que ele era um teólogo e teria tudo para fazer carreira no Sinédrio. Poderia ficar junto aos conterrâneos e se transformar num rabino muito conhecido e muito amparado socioeconomicamente, mas não. Ele abriu mão de tudo por causa de Jesus Cristo. Nesta vida, sempre seremos servos de um de dois senhores. Não é possível servir a dois. Você vai ter que escolher: ou vai ser servo de um, ou vai ser servo de outro. Paulo, no passado, carregava o jugo da escravidão. Mas uma vez tendo sido liberto do poder do pecado, pela redenção que há em Cristo, passou espiritualmente do jugo da escravidão para a liberdade espiritual. Por outro lado, passou a ser escravo da justiça, servo, no original grego, doulos de Deus, cuja melhor tradução aqui não seria servo, mas seria escravo também. É um jogo de palavras. Ele se livrou de uma escravidão, a escravidão do pecado, para tornar-se servo da justiça ou escravo da justiça, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, ministro da libertação. Como diz em Romanos, capítulo 6, 18 a 22. Muito bem. A quinta nota, segundo esta Bíblia, encontra-se no versículo 13. Pois já ouvistes como foi o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a Igreja de Deus, procurando destruí-la. Então aqui você percebe, o judaísmo é a fé e o modo de vida do povo israelita, desenvolvido durante os séculos que separam o Antigo Testamento do Novo Testamento. Eu diria até que essa colocação é um pouco imprecisa. O judaísmo não foi desenvolvido só nesses 400 anos. O judaísmo vinha sendo construído desde a sua origem lá atrás ainda. Tá bem? Toda a construção do pensamento, do ideário judaico, primeiro hebraico e depois judaico, já no Reino do Sul, foi sendo construído bem antes disso. Mas, se você quer ficar com uma data aproximada, então situe após a volta do exílio da Babilônia e caracterize nesses 400 a 500 anos antes de Jesus. Esse também. Esse período de 400 anos é chamado um período interbíblico. Então, essa é uma definição estrito senso, onde se caracterizou a formação de cinco agrupamentos religiosos judaicos que nós vamos encontrar no período de Jesus. Está correto isso, mas o modo de vida, a fé do povo israelita, foi desenvolvido ao longo de toda a sua história, mas se você quiser caracterizar estrito senso, você pode ficar tranquilo com esse período interbíblico. Eu prefiro entender a história na sua totalidade. Faço só esse parêntese aqui em relação ao comentário. É que quando a gente escreve um resumo, irmãos, também tenho que entender as notas, a gente tem que procurar facilitar, situar a pessoa que está lendo, né? Então, nem todos são teólogos e por isso, provavelmente, essa definição do chamado. Há um livro maravilhoso sobre isso, chamado O Judaísmo Tardio. Judaísmo pós-exílio, tá bem? Eles estão se baseando nesse senso geral da teologia que caracteriza o judaísmo do período de Jesus, desenvolvido nesse período interbíblico. Bem. Até hoje, a nacionalidade, a língua, a religião e política são parte indissociáveis da vida de um judeu fiel em qualquer parte do mundo. Até hoje. O termo é derivado de Judá, o Reino do Sul, que se extinguiu por volta do século 6 a.C., com o exílio na Babilônia, onde hoje se situa o Iraque, ali que eles ficaram exilados. A Igreja de Deus no Novo Testamento equivale à Assembleia do Antigo Testamento, Números 16, 21, a comunidade do Senhor, conforme Números 20, versículo 4. Muito bem, então, todo o modo de ser, viver, o modo de crer foi desenvolvido ao longo de toda a história de Israel. Isso não há dúvida. Particularmente a formação do judaísmo, como foi encontrada no Novo Testamento, aí nós podemos situar no século VI antes de Cristo para trás, aqui para frente, né? Em direção à época do nascimento de Jesus. A sexta nota, irmãos e irmãs, está no versículo 16: revelar o seu filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus, parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. O vocábulo original, gentios, significa literalmente povos ou nações. No entanto, comumente, no seu sentido, designava estrangeiros para os israelitas. E, portanto, se eram estrangeiros, eram pagãos, não adeptos da religião judaica. Ou, para muitos, ia mais longe, sem fé em Deus. No geral, ia mais longe. Praticamente a totalidade deles considerava assim, sem fé em Deus. A expressão pessoa alguma pode ser traduzida literalmente por carne e sangue, que no Novo Testamento sempre se refere à fraqueza, ignorância humana. E aí há um conjunto de textos. A nota número 7 está logo a seguir, no versículo 17. Nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas, sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Só lembrando a você que ele teve que sair, fugido de Damasco, assim que se converteu, assim que os seus olhos voltaram a enxergar, assim que ele foi batizado no poder do Espírito, ele teve que fugir. Desceu por um cesto no muro da cidade, os irmãos sustentaram o cesto e ele fugiu. Tendo fugido, então ele se dirige para a Arábia e esse tempo é um tempo preciosíssimo, onde Paulo agora, não mais Saulo, pôde comparar tudo o que sabia teologicamente do Antigo Testamento com a mensagem que Jesus ia lhe revelando, que o Espírito Santo ia lhe revelando. Bem, Jerusalém, que ele cita, só ter ido depois desse período, sempre foi o centro religioso do judaísmo e o berço cultural do cristianismo. Paulo lembra que, assim como recebeu a conversão e o chamado missionário, partiu para pregar nas regiões da Arábia, dominada pelo rei Aretas, no reino nabateu da Transjordânia, que se estendia de Damasco ao Suez, a sudoeste de Damasco. Damasco foi a antiga capital da Síria, chamada de Ará, no Antigo Testamento. Paulo foi convertido por Cristo na estrada que ligava Jerusalém a Damasco. Agora percebam a característica de liderança de Paulo e ele tomou a iniciativa e não ficou esperando ninguém, não. Ele teve uma experiência com Deus, e fugiu de Damasco para não ser morto. Os irmãos o ajudaram. Ele foi para a Arábia e continuou a pregar. Mas enquanto pregava, certamente foi na Arábia nesses 3 anos. Também tem o significado de novo. 3 anos fica na Arábia, se preparando, capacitando-se para depois voltar e se filiar à igreja efetivamente e realizar a sua obra missionária, conversar com Pedro. Não encontrou nenhum outro apóstolo, porque Tiago, que ele encontra, é o Tiago, líder da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Não é o Tiago, que nós vemos nos Apóstolos, Pedro, Tiago e João. Não, esse morreu logo. Morreu logo. Foi assassinado logo após a morte do Senhor. Foi martirizado logo. Foi o primeiro martirizado entre os 12, porque o primeiro não entre os 12 foi Estevão, o diácono. Ótimo, podemos caminhar. Então, agora a nota número 9 dá sequência a essa ideia. Nota número 8, perdão. Diz assim: passados 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente. Aí sim, ele procura Pedro para dialogar com ele, e estive com ele durante 15 dias. Veja, irmãos, a diferença de ficar 3 anos recebendo instrução do Espírito Santo e ficar 15 dias com o apóstolo Pedro. Para vocês perceberem a destreza, a capacidade de reflexão teológica de Paulo e também a graça de Deus revelando, como ele diz, ele recebeu por revelação e o Espírito foi revelando durante 3 anos. E aí sentou com Pedro e isso foi essencial para a sua aproximação de toda a igreja, para entender como estava o processo a partir da morte de Jesus, como foi. E deve ter sido um momento muito importante. Essa visita corresponde à mencionada por Lucas, em Atos capítulo 9, 26 a 30. O nome grego Petros, ou Pedro para nós, é baseado na tradução do nome aramaico Kepa, ou Cefas, que significa pedra ou rocha. Tal nome designa uma das qualidades do seu portador, como era a tradição no Oriente Médio, em particular em Israel. A nota número 9 está logo a seguir. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Tiago foi um dos filhos de Maria e José, e, portanto, irmão de Jesus. Você vê isso no livro de Tiago 1, capítulo 1, versículo 1. Foi também um líder dos presbíteros da Igreja do Senhor em Jerusalém. Atos capítulo 21, versículo 18, Lucas 8, 19. Mas não era apóstolo. Ele se transformou no líder da Igreja cristã de Jerusalém. Também tinha formação teológica. e se tornou um líder convertido a Jesus da Igreja de Jerusalém. E em último lugar, a décima nota está no versículo 21. Em seguida, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. A Cilícia, nessa época, estava anexada à Síria e sob o domínio do Império Romano. A principal cidade da Cilícia era Tarso. Os irmãos lembram que Paulo é chamado de Paulo de Tarso, Saulo de Tarso e depois Paulo de Tarso, onde Paulo nasceu e foi criado. E agora, no lugar onde ele nasceu e onde ele foi criado, ele anunciava o Evangelho de Cristo, Atos capítulo 9, versículo 30. Louvado seja o nome do Senhor por essas notas que também nos ajudam a compreender um pouco mais sobre esse capítulo. Irmãos, veja bem, vejam bem. Do ponto de vista do capítulo, como a gente faz em Salmos, que era geralmente uma devocional bem curta, nós encerramos aqui. Se você tiver com pouco tempo, considere-se, do ponto de vista de outros livros, da maneira como procedemos, satisfeito, se tiver apressado. Mas se você tiver condição, então eu vou lhe dar mais subsídio sobre o apóstolo Paulo. Vou tentar fazer isso em todos os capítulos. O apóstolo Paulo, seu pensamento e sua ação pastoral. Tá bem? Vamos lá. Então, recordando o modo inusitado do nascimento das igrejas da Galácia, Paulo lhes escreve uma carta direta e personalizada para que se esforcem por clarificar as ideias perturbadas pela intervenção de um grupo judaizante. Achei excelente essa definição. Então, a Igreja da Galácia estava meio perturbada com a apresentação de um outro tipo de evangelho. Paulo já tinha evangelizado, plantado a igreja com ideias claras acerca do movimento de Jesus, da vida de Jesus, ou seja, sua vida e obra. Mas agora os judaizantes vieram e começaram a estabelecer que todos os cristãos tinham que seguir as normativas do povo judeu, nos seus usos e costumes, até na sua compreensão ritual ou cerimonial, na chamada lei cerimonial, que eu já falei várias vezes para vocês. Eles estavam atrapalhados agora, porque Paulo falou uma coisa e não deu ênfase a essa necessidade do cumprimento ritual cerimonial judaico. Vieram judaizantes e falaram outra, eles estavam então meio sem saber para que lado iam. Então estavam perturbados pela intervenção do grupo judaizante. E Paulo os exorta a voltar a viver na liberdade, na igualdade, na unidade, à luz da vida, à luz da morte de Jesus, à luz da ressurreição de Jesus Cristo. Por volta do ano 53, 54, depois de Cristo, as comunidades gálatas entraram em crise. Os convertidos gálatas, gentios, em sua maioria, foram enfeitiçados, embaraçados, né? Não pode usar essa expressão em espanhol. Não mostrar que estavam engravidados, né? Estavam embaraçados, confusos, acerca do Evangelho pelo grupo de tendência judaizante. Até hoje, nós temos, num número cada vez menos expressivo, mas ainda temos pessoas que são extremamente legalistas e que ainda ficam insistindo que os cristãos tenham que seguir todos os aspectos da lei judicial, da lei cerimonial judaica, quando a gente tem que extrair dali somente o conteúdo cristológico e não toda a prática. Mas a gente ainda vê pessoas tentando estabelecer, ou quando não, nessa matéria, ainda percebemos algumas denominações tentando controlar os cristãos na base do cabresto. E isso é importante para você fazer uma leitura do texto e não cair nessa cilada. Bom, esse grupo de tendência judaizante atrapalhou o processo que Paulo desenvolveu com a igreja. E eles preconizavam o modo de viver como o dos judeus, segundo a cultura e os costumes judaicos. E caíram sob o jugo da lei. Por isso, a palavra, ó Gálatas, sem juízo. Quem foi que os enfeitiçou a vocês que tinham diante dos olhos os traços bem claros de Jesus Cristo crucificado? Quero saber somente isso de vocês. Foi pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito ou foi pela aceitação da fé? Isso nós vamos discutir no capítulo 3, mas já apontamos agora. O grupo judaizante radical tentou impor aos convertidos gálatas a circuncisão, por exemplo, que ocupava lugar central no judaísmo oficial, na qualidade de sinal da aliança com Deus Javé, como meio de alcançar, pior, como meio de alcançar a salvação. E atacou o evangelho e a prática pastoral de Paulo. Mas Paulo responde: não existe outro evangelho. No entanto, alguns estão deixando vocês confusos, querendo distorcer o evangelho de Cristo. No dizer de Paulo, o grupo judaizante radical anuncia outro evangelho, baseado na justiça pela observância da lei, provocando e justificando a segregação e a desigualdade nas comunidades gálatas, e até a escravidão no mundo greco-romano. O grupo desvirtua o evangelho baseado na justiça, que vem pela fé, no amor e na graça de Cristo Jesus crucificado. Nós vamos ver isso no capítulo 5. A discriminação, a desigualdade, a marginalização das pessoas são intoleráveis para a verdade do Evangelho. Nós vamos ver no próximo capítulo, no capítulo 2. Então, veja, já estamos apontando alguns elementos importantes. Aqui eu quero citar dois autores, Shigeyuki Nakanoze e Maria Antônia Marques, assessor e assessora do Centro Bíblico Verbo, porque nós temos que citar sempre a fonte. Então, Paulo, que na prática abandonou o grupo dos judeus fariseus com seu modo legalista e ritualista de ver a Deus, de ver a Escritura, as pessoas, as coisas, e ingressou no movimento de Jesus Cristo crucificado, agora se depara enfrentando essa postura legalista. Não há, como diz o texto bíblico, para Deus, irmãos e irmãs, não há, segundo a verdade do Evangelho, até a nossa percepção do batismo, e Paulo cita isso, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos nós somos um só em Cristo Jesus. Gálatas 3. Esse é para o capítulo 3. Afinal, quem é Paulo que prega a unidade entre as pessoas sem barreiras raciais, sociais e até sexuais? Quem é esse Paulo? Então vamos conhecer um pouco mais sobre Paulo. Paulo foi circuncidado no oitavo dia, é da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, como diz Filipenses 3:5, mas converteu-se ao amor de Cristo Jesus. O judeu, perseguidor da igreja, como ele mesmo diz, no primeiro capítulo, no verso 13, transforma-se em seguidor de Jesus crucificado. Ele se converteu, irmão. Se converteu, irmã, pregando a mensagem da justificação pela fé, pelo esforço do amor e pela constância da esperança no Senhor Jesus Cristo. É uma mudança radical. Segundo a prática religiosa da sinagoga do seu tempo, Paulo, um judeu fariseu, bastante côncio do seu trabalho de observar a lei de Moisés, pregava a salvação pela observância da lei da pureza, a obra salvífica que era justificada pela fé no Deus poderoso e castigador, conforme o escrito de Deuteronômio 30, 15 a 18, e argumentada pela teologia da retribuição. Isso é muito presente hoje em dia, hein? Atenção, a teologia da retribuição, com a sua nova máscara, que é a teologia da prosperidade, segundo a qual retribuía saúde, riqueza, vida longa, a quem observasse a lei com sua exigência de sacrifício, de purificação, pagamento do dízimo, etc. Deuteronômio 28, Malaquias 3. Então ninguém está aqui, eu não estou aqui, Paulo não estava há 2000 anos, argumentando que nós abandonemos a ideia da santidade, da pureza, da salvação que provém de Deus, do respeito à palavra do Senhor e da possibilidade de que Deus nos abençoe em todas as áreas da vida. Ninguém está aqui condenando alguém que oferte ou dizime, só que isso é diferente de estabelecer esses critérios como critérios soteriológicos ou critérios para a salvação. Nós somos justificados pela fé. E as obras, elas são consequência dessa fé, e não a causa. Dessa forma, seria possível, e é possível até hoje, manipular Deus conforme a justiça alcançada pela observância da lei. É isso que as pessoas fazem com esses votos infinitos. Aí o sujeito vai lá, faz o voto tal, dá um tal valor e ele pode exigir ou tentar manipular Ele pode tentar exigir ou tentar manipular Deus conforme o voto que fez. Não é assim. Porque Senhor é Deus e não nós. Não estamos contra a observação da lei de modo algum. Mas estamos contra, e Paulo estava contra, se colocar na posição de Deus e fazer com que Deus transformasse em servo, onde Deus seria obrigado a retribuir e ajudar a pessoa que cumprisse essas obrigações, essas obras, chamada de pessoa justa. Ora, quando a Bíblia diz que não há um justo sequer, se há justiça hoje, é porque nós somos justificados pela fé e temos paz para com Deus. Então, Paulo, como fariseu, irmão, irmã, desprezava, discriminava na época de fariseu os pobres, os doentes, os estrangeiros, porque ele considerava que eles todos eram impuros e estavam sofrendo essas condições por causa da sua impureza, pois eles mesmos, muitas vezes, infringiam a lei. E hoje há gente ainda dizendo que a pessoa não prospera porque ela está deixando de fazer um determinado voto de prosperidade. Ora, irmãos, olhem ao redor, nos 8 bilhões de habitantes. Olhe para o Brasil, onde 1% da população, 1%, isso não é estimativa evangélica ou cristã, isso é dado do IBGE. 1% da população tem mais de 50% dos bens. Em alguns casos, eu já vi se dizer, já ouvi se dizer, de 1 a 5% da população tendo quase 90% dos bens materiais em sua posse, poder ou influência. Então não é possível que você olhe para tudo isso e diga: ah, o fulano não está vivendo na plena prosperidade porque ele está descumprindo a vida espiritual com Deus. Não é isso. Tem uma série de elementos, há uma série de dados que nós precisamos analisar. E é claro, eu quero reforçar para ninguém entender mal, é claro que Deus pode nos fazer abençoados e pode nos fazer prosperar em todas as áreas. É claro, Deus é o Senhor. Ele pode sim nos dar saúde, ele pode sim operar nessa área da saúde, da riqueza, da vida longa, há promessas sobre isso. Mas só nós não podemos nos colocar. E ele se agrada, sim, da nossa busca de pureza pessoal, da nossa purificação, do nosso louvor, dos nossos ofertas, das nossas ofertas e dízimos. Ele se agrada da observância da sua palavra. Mas isso não pode se transformar para nós numa substituição de lugar onde Deus se torna escravo. E você se torna o Senhor. Em sua prática da lei, tornou-se perseguidor do grupo dos judeus helenistas, crentes em Jesus de Nazaré, que estavam pregando e perturbando a ordem religiosa de Jerusalém, a qual justificava o poder e as riquezas dos governantes judaicos. Paulo, um fariseu irrepreensível, era cheio de si e autossuficiente. No entanto, ele mudou sua vida. Graças ao contato com a vivência comunitária e fraterna dos seguidores de Jesus, que sofriam perseguição, como mostra Atos capítulo 9, versículo 10 a 19, aos poucos foi sendo tocado pelo amor gratuito de Jesus de Nazaré, o crucificado, que seria escândalo para os judeus. Paulo começou a acreditar que Jesus foi crucificado por Pilatos, era o Messias de Javé, o Filho de Deus, como havia anunciado o segundo Isaías. Quem não entende isso? Um segundo bloco de pensamento que está condensado no livro de Isaías, tá bem? Sem entrar em todos os detalhes da discussão exegética. Então ele começa a crer no Messias de Javé, Jesus é o Messias de Javé, o Filho de Deus, como havia anunciado a palavra do Senhor em Isaías, como servo sofredor. Ele descobriu que o projeto da vida foi manifestado na cruz de Jesus como graça e não pela observância da lei. Nós somos salvos pela graça, irmãos. Eu vou repetir, nós somos salvos pela graça de Deus. Somos justificados pela fé e temos paz para com Deus. Então é a nossa fé na graça de Deus. A graça justificadora, a graça salvadora, a graça santificadora, e na medida que nós cremos nessa obra, então, a nossa fé na graça é que propicia a salvação, a justificação, a santificação e um dia a glorificação. Na prática, irmãos e irmãs, hoje, quero que você entenda: Paulo abandonou o grupo dos judeus fariseus, com seu modo legalista e ritualista de ver a Deus, a Escritura, as pessoas e as coisas. E ingressou no movimento de Jesus Cristo, crucificado, praticando e experimentando no dia a dia o amor gratuito e incondicional de Deus. É esse o significado da nossa conversão. Nós temos que ingressar nesse tipo de experiência, em seu longo processo de transformação e aprendizagem. Ele começou a pregar a salvação pela prática do amor, a obra salvífica, justificada pela fé na graça de Deus misericordioso. Ou seja, a teologia da gratuidade e não a teologia da retribuição ou da prosperidade. Sendo um judeu de cultura greco-romana, ele era um judeu helenista. Pastor, o que é um judeu helenista? Ele era conhecedor. Primeiro, não cresceu na cidade de Jerusalém. Era um judeu, vivia na comunidade judaica, mas na dispersão. E vivendo na dispersão, ele tornou-se um pensador e dominava o pensamento grego, o pensamento helenista, que nos influencia até hoje, como Estevão, Filipe, que também eram helenistas. Paulo se formou nas comunidades helenistas de Damasco e iniciou o seu trabalho missionário na comunidade de Antioquia da Síria, Atos capítulo 11, versículo 19 e 30, composta de judeus, mas helenistas, familiarizados, habituados, conhecedores de uma postura helenista e, em muitos casos, não mais apegado de modo algum a restrição dos judaizantes. Todavia, Paulo se torna um fariseu, e aí sim ele acaba se tornando mais legalista. No entanto, essa não era a regra dos outros judeus helenistas e também dos gentios que formavam essas comunidades. Em sua maioria, todos conheciam, em sua maioria, conheciam a língua grega, né? Em sua maioria, todos, incorreto, irmãos, perdão. Em sua maioria, eram conhecedores da língua grega. Mas não só conhecia a língua, eles conheciam o pensamento grego, a cultura grega. Isso foi muito importante, inclusive, para o ministério do apóstolo Paulo junto aos gentios. Estavam mais abertos à realidade multicultural, multirracial de Antioquia. E nela, a circuncisão e as leis alimentares, tão praticadas em Jerusalém, mas na verdade de origem judaica, não eram impostas aos seguidores gentios de Jesus Cristo, como um exemplo. Quando se formaram as comunidades cristãs formadas por gentios, pessoas que não eram israelitas. Bem, com o tempo, a comunidade de Antioquia, com tal prática, entrou em conflito, é óbvio, com a Igreja de Jerusalém, a Igreja Mãe, que era formada em sua maioria por judeus que acreditavam em Jesus como Messias prometido, mas assumia uma prática mais tradicional, pregando um evangelho subordinado às tradições judaicas. A postura dos judaizantes era clara: os gentios poderiam participar das promessas feitas por Deus ao povo de Israel, desde que estivessem dispostos a observar a lei. Finalmente, irmãos, para hoje, o conflito resultou na realização da primeira assembleia em Jerusalém, ou concílio em Jerusalém, por volta do ano 49, cuja discussão girou em torno da imposição ou não da circuncisão e de outros costumes judaicos aos gentios que seguiam Jesus. Apesar da dura oposição dos falsos irmãos, um grupo judaizante radical na igreja de Jerusalém, Paulo defendeu a prática missionária, seguindo a verdade do Evangelho, e selou acordo com os apóstolos de Jerusalém. Esses consideravam sua missão restrita aos circuncidados, mas mesmo assim reconheciam e apoiavam a missão do grupo de Paulo, como nós vamos ver no capítulo 2. Entretanto, os falsos irmãos, falsos porque se colocavam contra o que Paulo dizia, e isso gerava confusão na igreja, como em Atos 15 nós vamos ver, capítulo 1, versículo 1 a 5, eles acreditavam na necessidade de todos os seguidores de Jesus se tornarem judeus, pelo menos na prática, e exigiam deles a observância da lei em sua totalidade, rejeitando o acordo firmado no Concílio de Jerusalém. Historicamente, a influência desses judaizantes radicais chegou até a Macedônia, a Grécia, a Ásia Menor, causando conflito com a missão de Paulo. Após a assembleia, Paulo desempenhou com maior vigor sua missão entre os gentios, na segunda viagem missionária, durante o período de 49 até o ano de 52 depois de Cristo. Seu grupo realizou a missão em meio aos gentios da Ásia Menor, da Macedônia, da Grécia, fundando comunidades da Galácia, em Filipos, em Tessalônica, em Corinto, etc. Nós sabemos o grande legado do apóstolo Paulo e de seus discípulos. Atos capítulo 15, versículo 36, Atos 18, 23, as comunidades eram compostas de judeus e gentios que tentavam viver a irmandade em nome de Jesus Cristo crucificado. Queridos irmãos, eu espero que esse suplemento tenha ajudado você a entender mais do conflito que estava acontecendo na igreja e nas igrejas da Galácia, aquelas que nós mencionamos, e ajude a você a entender mais a luta que o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, teve que enfrentar na sua ministração aos Gálatas e também a luta que ele teve que enfrentar contra os irmãos na fé que eram judaizantes. Espero mesmo. E nós vamos continuar agora com o capítulo 2 e você vai percebendo em cada detalhe qual era o contexto e qual era o desafio que o apóstolo tinha nas suas mãos. Que Deus o abençoe. O fortaleça e que no seu conhecimento, na sua prática, na sua experiência ministerial, você possa usar esses exemplos para também saber como enfrentar as lutas que nós temos na igreja hoje e a tendência de enfrentamento que nós temos que ter também com os legalistas. Saudosos exageradamente do Antigo Testamento ou outro tipo de legalismo que você possa enfrentar. Nós oramos para que isso aconteça em nome de Jesus. Oramos pelo Santiago. Uma irmã em Cristo mandou um pedido de oração e eu oro agora também pelo Santiago e peço que o Senhor abençoe aquela vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos agora pela vida de Santiago, Senhor. Ele vai ou já foi submetido a uma cirurgia no dia de hoje e nós pedimos a tua intervenção maravilhosa e milagrosa na vida dele. E nós te pedimos, Senhor, que a tua presença seja notória nessa cirurgia e curadora para essa vida, mas, sobretudo, que a tua vontade se faça. Abençoa os irmãos nessa nova, irmãos e irmãs, nessa nova jornada agora no livro de Gálatas, para que todos nós cresçamos no conhecimento da palavra, no conhecimento do Senhor e na nossa experiência de santificação e em direção à imagem e semelhança de Jesus, sabendo que tudo isso é uma obra da graça de Deus e que nós recebamos isso pela fé. Nós abençoamos todos os irmãos e irmãs em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, a intervenção poderosa do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.